18, decimal meia mais alto delta. Autorizado, reporte para ingresso na 35, Eto Papa Serra. Afirmo. Gol no 897, autorizado a decolar, pista 10, vento variável com 02 nós. Iniciando decolagem, pista 10, gol no 897. Mike Eco Delta, parte 4, livre, acionar reporte, pronto para o táxi. Afirmo, a Lima tem pistão no 0-3-1-5-3. Lima tem no 0-3-1-5-3. Uno 897 decolado aos 35, chame agora o controle, 119.35, bom voo. 1935, muito obrigado, até a próxima. Sim, boa tarde, bom dia, voo 1897, decolou com 2500 metros. 1897, bom dia, contato radar na decolagem, subiu ao nível 360, saída agora, transição Gonza. Vale Gonza, 360, 1897. Confirme a rádio que vai se afastar. Guarde coordenação. Eco Papa Serra, autorizado ingresso na 35, reporte alinhado e pronto, cabeceira 35. No 804, chame Centro Recife na frequência 1288, alterne 1-3325. Recife, 1288, 1-3325, bom dia. Dia. Motel pronto para decolagem? Motel e motel autorizado a decolar direto do pátio com, na radial 300, vento variável com 3 nós, aporte fora do solo. 3-1-3-MT. Afirmo agora, autorizado a decolar, pista 10, vento variável com 3 nós, então 3-1-5-3. Motel decolado aos 37, chame agora o controle 119.35, bom voo. Grato, vai tomar o controle até o motel. Controle, muito boa tarde, Papa Tango Hotel Lima Hotel. Tango Hotel Lima Hotel, prossiga. Decolado, mantendo a porta 300, instruções. Capitão Hotel e Motel, mantém assim condições visuais, 500 pés, autorizado, direto destino. Agradeço, Hotel e Motel, estamos por 3, decolado aos 38, chega agora o controle, 119.35, bom voo. 1935, 3. Informo que não estou recebendo seu manual. Positivo, acionado 0195, Hotel e Motel. Comandante, bom dia, tá 3153 na Dael Blast. Tá cruzando 1600, solicito no possível Leda. Tá 3153, mantém o perfil de saída, contato radar na decolagem, seu ônibus voo 360 na saída da Dael Transição Blast. Só mantenha 360, 3153 perfil. Romeu Alfa, Alfa Delta, serviço radar terminado 57 milhas sudoeste de Salvador, mantenha nível 1900, na posição coral, chame controle Ilhéus, na frequência 120 decimal 1, Alfa, Alfa Delta. Papa Romeu Alfa, Alfa Delta, na escuta do controle. Papai com Papa Serra, autorizado a decolar pista 35, vento 010 graus com 04 nós. Papa Serra. Opa, Alfa Delta, controle Salvador. Mantenha, Mike, Eco Delta. Papa Tango Hotel, Lima Hotel, informo que ainda não estou recebendo seu modo char. Positivo, está acionado 0115. Sim. Falou Salvador, Rio 9641. Rio 9641, abaixo com a direção para Fortaleza, altímetro no 0 no 4. Quem que não se escuta 9641? 1, chame agora o controle 119.35, tem um bom voo. Papa Sierra. Alfa, Alfa Delta, serviço radar terminado 62 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha nível 1-0-0, Alfa, Alfa Delta. Torre de Salvador é o Papa Papá com o Papa Sierra, fazendo o perfil da bomba, decolado da 35, Papa Sierra. Papa Papá é Papa Sierra, autorizado direto Sierra November, India Charlie, suba sem restrições ao nível de voo 180. Papa Sierra. Bruno, copia. Ah, prossiga. Rio 9641, autorizado Salvador Fortaleza, nível 310, pela rota Pêssego 19. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, controle em 1-9.35, torre 1-8.6, acione o código 5036. Autorizado Fortaleza, nível 3-0, decola 1-0, Momo, Frote, F-1-9, controle 1-9.35, o telefone é 5036, torre 1-8.6, 1-9.34. Correto, chame para acionar o 9641. Papa Papai, Papa Serra, quando possível estimado para Serra November, India Charlie. Papa Serra está estimando India Charlie aos 50 da próxima hora, Papa Serra. Entendido, 1-1-5-0, Papa Papa S, Papa Sierra grata. Papa Sierra. 153, chame centro Recife na frequência 1288, até terminal 3325. Chame Recife 288, 3325. CZ 935, é coberta, vou agregar com a vez. Controle, Mike Eco Delta, bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, autorizado direto Manati 500 pés. Mike Eco Delta, Shopping Transponder padrão. Sim, tá no 0197, 500 pés direto Manati. Guardando o SSL, cadê a temperatura aí, atualizada, senhor? Afirmativo, a temperatura é 26 graus, 6709. Obrigado. Ground American 982. American 982, go ahead. Bom dia, request clearance, receiving. Roger, the QNH is 1014, stand by clearance. Stand by. Mike Eco Delta voltando, libera mil pés. Autorizado, mil pés, Mike Eco Delta, direto Manati. 7 mil pés, direto Eco Delta. O 1941, autorização para push back em estacionamento. Autorizado, chame táxi 9641. Autorizado, chamarei para cá. 9641. 897, centro de ensino na frequência 1288, até neon 3325. 1288, procura secundária. 3325. 3325, bom dia. Alfa Delta, prossiga. Alfa Delta, eu tentei contato com o mesmo 3 vezes, fiz transmissão às cegas, seu serviço radar foi terminado a 6201 milhas sudoeste de Salvador. Eu informei também que era para chamar o controle Ilhéus na frequência 120.1 no Alfa Delta. Alfa Delta, na escuta do controle. Alfa Delta, caso eu esteja recebendo a informação do controle e essa é a notificação. Alfa Delta, está na escuta do Mike Eco Delta, pela ponte. Sim, Alfa Delta, sendo controle Ilhéus agora, na frequência 120.1, no Alfa Delta. Alfa Delta, informe se copiou o controle. Via 709 autorizado para Brasília, nível de voo 340, pela rota Upper Zulu 17. Decola da pista 10 com curva à direita, saída Gole, transição Ufito, o controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, acione 5050. 340 Upper Zulu 17, decola 10 com curva à direita na Gole Ufito, transporte 5050, controle 935, torre 286, web 6709. Correto, chame para acionamento 6709. Salvador 03179, reposição número 2, pushback acionamento. 3179 autorizado, repasse para o táxi. Voltará. American 980, right to cockpit clearance. American 980, go ahead. American 980, cleared flight level 410 to Recife via airway after risky 58. Runway 10 for takeoff after departure. You turn left and perform Booker departure. Papa Uniform Charlie Alpha departure with Aracaju transition. Alpha Charlie Juliet transition. Skog 5051. Approach control 119.35 and tower 118.6. American 980, clear to Recife. Level 410 up with Whiskey 58, runway 10. At departure via left turn to Puka departure, Aracaju transition, 5051, 119.35, 118.6. American 980, your readback's correct. Departure push and start. Roger. Rio 964, no próximo para o táxi, PAB 03, autonomia 250, alternativa Natal. 9641, autorizado táxi via Juliette Alpha Charlie no ponto de espera 118 decimal meia. Autorizado táxi, ponto 0 Juliette e ponto de espera 118, 9641. Salvador 6709 da web, pushback acionamento no 01. 6709, assim que a aeronave da TAM liberar o PAC, eu sou a retaguarda, autorizado push. Sente, assim que a aeronave da TAM liberar na retaguarda, eu sou autorizado push, 6709. Salvador, 9641, próximo ponto de espera da 10 pronto. Rio 9641, autorizado a linha e decolar pista 10, vento variável com 02 nós. Autorizado a decolar 10, Rio 9641. Salvador, 3179, táxi 124, 124 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna o aeródromo do Galeão. Autorizado, táxi à direita no ponto de espera, dando 0-118-6, TAM 3179. Direita, 118-6, ponto de espera da 10, 9911, aguarde autorização para Recife, altimetro 1014. A linha mantém pista 10. A linha mantém 10, 3179. Decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puka, transição Aracaju. Controle em 119.35, torre 1186. Acione o código 501, corrigindo, acione o código 5035. Autorizado via chegada Mare, nível de voo 050. Via Mare 050 no 922. Correto, chame para acionamento 991. Papa Serra. Agora cruzando o nível 158, chame Centro Recife na frequência 12085, alterne 12545. Suba ao nível de voo 180, é Papa Serra. Confirmar 1285. A alternativa, por gentileza? Alternativa 12545, é Papa Serra. 1288. É 1285-12545, Papa Sierra. Negativo, é Papa Sierra. 12685 a primária e a secundária, 12545. Positivo. 12685-12545, Papa Sierra. Nível 179, autorizado decolar, pista 10, vento variável com 03 nós. Ele decolar de 10, tem 319. 0. Autorizado 310, possibilidade de voarmos a presente direto ao próximo, por gentileza? Quanto é de saída, inicialmente, Rio 9641. Rio na saída, aguardando o frote 9641. Objeto 6709 alinha e mantém pistão no zero. Ali mantendo zero, é 6709. 6179 decolado 57, controle 119.35. 1935-3179. Total 9911, autorizado para feedback acionamento, chame táxi. Na decolagem, suba nível 340 na saída da outra, São Biné. 3179. Mike Tango Lima, autorizado Salvador. Mike Tango Lima confirmando, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Mike Tango Lima, autorizado Salvador Teresina, nível de voo 280 pela rota Epsilon 20. Decola da pista 10 com curva à esquerda. Saída Momo, transição Flock. Controle 119.35, torre 118.6. Acione 5037. 5037. E foi aprovado para Teresina. 280 na Zulu 20, decola 10 de esquerda, Momo, Flock, transponde 5037. Correto, chame para acionamento, Mike Tanguino. Bora. 170 graus, 4 nós. 30 graus, 180, 170. 1922, após estado autorizado 2010, Azulchan 0 no 4, autorizado LS ao Glide, reporte estabilizado voo 922. Após estado, autorizado 2000, comunicatores, e completar LS Crescente, Glide para o centro, voo 922. 9641, chame Centro Recife na frequência 12685, até 12545. 1265, 2545, Rio 9641, bom dia. Bom dia. 09, decolada 01, controle 19.35, bom voo. 0935, é bem, 709. Controle, muito bom dia, Webman 709, perfil GOG Gonza 1500 pés, se possível voa direto, Eval. 6709, confirme, perfil Gole ou Fit? Isso mesmo, desculpe, Gole ou Fit, 6709. 6709, contato radar na decolagem, seu número de voo 340, na saída Gole, transforma Fit. 340, Gole ou Fit, Web 6709, não tem possibilidade de voar igual, senhor? Realmente, manter o perfil de saída, Web 6709, aguarde coordenação. Mete, 6709. A 3663, bom dia, senhor, identificação, autorizado via chegada a Bonf, isso mantém a nível 040. Via Bonf, 040. Mike Tango Lima para pushback, Mike Tango Lima autorizado.